A paz do Senhor, meus irmãos, é com grande alegria que nós vamos compartilhar mais um provérbio, provérbio de número 30. Deixando então só mais um provérbio para nós completarmos mais um livro da Bíblia, capítulo a capítulo. É uma bênção, é um momento de gratidão a Deus. De louvor, de exaltação do nome do Senhor pela sua palavra. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor para sempre. Ele seja glorificado em todo o tempo, porque ele é digno de honra e adoração. O provérbio de número 30 é um provérbio um pouco diferenciado, porque é uma composição do sábio Agur, que nós já vamos comentar. Mas antes de fazer a leitura do provérbio, façamos então a leitura devocional que recebemos do nosso querido irmão em Cristo. É como se fosse um irmão mais novo para mim. Grande amigo, irmão mesmo no Senhor, o irmão Everson, da cidade de Atibaia, frequenta a Igreja Vida Nova e também acompanha sua mãe na Igreja Evangélica de Atibaia. Então, que Deus o abençoe poderosamente, Karen, as meninas, que Deus abençoe muito toda a família, os tios, meus primos, primas. Todos ali sejam poderosamente abençoados em nome de Jesus. Diz assim a mensagem que ele enviou: somente em Deus eu encontro paz e nele ponho minha esperança. Não perca a paciência, mantenha o domínio próprio. Vivemos numa sociedade estressada. As pessoas andam com os nervos à flor da pele, brigam por razões banais e chegam às vias de fato por questões fúteis. As pessoas andam com o tanque da paciência vazio, explodem por qualquer motivo, muitos conflitos e desavenças brotam de coisas miúdas, muitas mortes acontecem por razões insignificantes. Precisamos cultivar a paciência, precisamos exercer o domínio próprio. A Bíblia chega a dizer que aquele que governa a si mesmo é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Ele nos deseja bênção e nós repassamos essa palavra a todos, desejando bênçãos da parte do Senhor, o nosso Deus, sobre a vida de cada um de vocês, de cada irmão, de cada irmã. Façamos a leitura do provérbio de número 30, versículo 1. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Esse homem declarou a Itiel, e a Ucal: ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e exausto estou. Esses dois capítulos finais de Provérbios são apêndices canônicos à obra sapiencial de Salomão. O capítulo 30 apresenta os oráculos de Agur, filho de Jaque, um sábio ligado ao povo ismaelita e ao grupo dos sábios. Itiel e Ucal eram alguns dos seus discípulos mais chegados. Agur foi mestre de grande sabedoria como Etã e Emã. A palavra oráculo ou sentença de provação pode ser aqui interpretada como o nome próprio do lugar onde ele viveu, onde viveu Agur. Maçã ou Massá, como Jeremias capítulo 23, 33 a 38, e Isaías 13, 1. No capítulo 31, o rei de Massá, Lemuel, registra as extorsões, oráculos ou mensagens de Deus ministrados por sua mãe. Porquanto sou, versículo 2, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Irmãos, mais de 1000 anos depois dessa publicação do provérbio, o apóstolo Paulo chegaria à mesma conclusão diante do Espírito de Deus. Primeiro livro de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Versículo 3, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. A expressão santo aqui, queridos, é uma maneira muito peculiar de Salomão e dos sábios se referirem ao nome do Senhor no livro dos Provérbios, ou de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. E diz assim o verso 4, quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é seu nome? E o nome de seu filho? Respondei-me, se é que sabes. Desde a antiguidade, irmãos, irmãs, os sábios hebreus costumavam usar vários recursos linguísticos, como as perguntas retóricas, metáforas, figuras de linguagem diversas, com fins estéticos e didáticos. Aqui a grandeza de Deus como Criador Supremo é o ponto enfatizado pelo autor, assim como ocorre no livro de Jó. Hoje é evidente para nós que o nome de Deus é Yahvé e seu filho Jesus Cristo, o Messias. Versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Deus é Deus e, perdão, e paralelamente sua palavra são denominados o nosso escudo. Então, arme-se do seu escudo para você vencer todo dardo inflamado que vem do maligno. Toda seta que viaja de dia ou de noite, mantenha o seu escudo para se proteger do mal. No versículo 6, não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Aí a importância do que nós temos zelado muito, sempre falado com vocês, situado o versículo dentro do seu contexto, o versículo em relação ao capítulo em que está escrito, quem é o autor, o capítulo em relação ao livro, qual é a característica do livro, se é do Evangelho, são anúncios do reino de Deus, com parábolas, pregações, curas, libertações, mas se é um livro sapiencial, tem outra característica. E nós precisamos considerar e manter a palavra exatamente como é. O máximo que nós podemos fazer é que, naqueles elementos que são conceituais e podem ser aplicados a toda humanidade, ao gênero humano, nós não fugimos da palavra. Aplicamos exatamente como está na palavra, por exemplo, o caso das mulheres. Exatamente como está na palavra, o que o autor quis dizer, para quem ele quis dizer, por que ele quis dizer. Agora, quando trata-se de um conceito que extrapola aquele momento histórico e que pode ser utilizado para fim proveitoso em toda a humanidade, então a nossa interpretação pode não mudar a palavra, mas aplicá-la de tal maneira que consigamos falar com todos e todas. Muito bem. Versículo 6, né? Versículo 7. Duas bênçãos peço a ti que me dês. Não me negues antes que eu morra. Essa é uma advertência proclamada pelo profeta Moisés aos israelitas da antiguidade, assim como a todos os teólogos e pregadores de hoje. Cito Deuteronômio 4, Apocalipse 22. Nem o Senhor, nem a sua palavra precisam de qualquer ajuda. Isso é importante. A humanidade é que carece de obediência à Escritura. Por isso que eu digo que o aspecto mais importante dessa nossa devocional é a leitura do capítulo bíblico. Alguma informação histórica, a aplicação de algum conceito, a explicação do contexto, a datação do livro, são elementos que podem colaborar de alguma maneira no sentido do conhecimento, mas a palavra é suficiente para tudo. Porque todas as coisas vão passar, mas a palavra vai permanecer eternamente, porque Jesus é a palavra. Então não precisamos acrescentar nada, nem podemos, não precisamos retirar nada, nem podemos. Tá bem? O máximo que fazemos, como já expliquei, é conceituar algumas coisas que podem ser aplicadas não só para quem está sendo dirigido na época, dentro daquele contexto, mas para toda a humanidade ao longo dos milênios. Versículo 8: Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor. Ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. O próprio Moisés previu, irmãos, que Israel desprezaria o Senhor quando passasse a ter fartura em alimentos, grandes rebanhos, muito conforto material. Deuteronômio 8, 12 a 17, 31, versículo 20. O nome do Senhor aqui é Elohim, o Santo. Mais de 1.000 anos depois dessa declaração, o apóstolo Paulo ensinaria que conhecer o nome do Senhor é participar dos seus sofrimentos e da sua glória. Filipenses 3, versículo 10. Tenhamos por motivo de grande alegria o passar por lutas, tribulações e até alguns sofrimentos. De alguma maneira estamos participando, ainda que de modo minúsculo, mas estamos participando dos sofrimentos de Jesus e da glória do Senhor. A Ele todo louvor e toda glória. Versículo 10: Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará e serás castigado. Irmãos, é preciso muito cuidado para não mentir. Melhor falar a verdade, assumir as coisas como são, assumir aquilo que Deus operou, as virtudes que Ele lhe concedeu, assumir as suas limitações, assumir um erro, assumir um pecado, mas mentir não. Mentiroso é o maligno. É preciso muito cuidado para não mentir. As falsas acusações provocam fortes reações e as maldições que são rogadas contra quem processa calúnias e difamações surtirão seu efeito. Jamais se deve tirar qualquer proveito da falta de instrução ou da condição pobre e fragilizada de uma pessoa ou de um povo. Versículo 11. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Vai contra, diretamente contra o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, que é honrar o pai e a mãe. E hoje há quem amaldiçoe o pai e não abençoe a mãe. Versículo 12. A quem se considera puro e não se lava de sua imundice. Esse é um tolo. A palavra que Provérbios insiste, esse é um tolo, não é sábio. Ele se considera puro em si mesmo e não se lava da sua imundice. Mais de 1.000 anos depois desse dito, Jesus Cristo adverte os mestres e teólogos de seu tempo, sobre o perigo das dissimulações e arrogâncias. Lucas 18, Isaías 65. Veja, Jesus mesmo fez isso. Ele pegou textos do Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, dos Salmos, de Provérbios, e fez uma aplicação para o contexto em que estava vivendo, sem retirar, sem acrescentar um só tio, uma só vírgula, nada. A palavra não precisa de ajuda. Ele não retirou nada, não acrescentou nada, mas aplicou especificamente 1.000 anos depois para o contexto em que estava vivendo. Versículo 13. Há pessoas de olhares altivos, de semblantes arrogantes, a quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados dessa terra e os pobres da humanidade. Irmãos e irmãs, é impossível negar como centenas e centenas de vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós vemos o anúncio da palavra do Senhor numa atitude de solidariedade para com o pobre. O fato de isso ter se tornado um exagero na mão de alguns teólogos por causa da sua ideologia, não pode retirar de nós o conhecimento da verdade. Alguns exageraram, principalmente na década de 80, 90, até os anos 2000, até a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, eles pesavam a mão nessa ênfase. Mas o fato deles terem errado, pesando a mão e transformando a Bíblia numa outra coisa que ela não era, não pode retirar de nós o conhecimento de que Deus tem uma postura de solidariedade com o pobre. O pobre, especificamente, é um sujeito da misericórdia de Deus. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Midá e Midá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Quatro que nunca declaram é o bastante. Essa é uma característica desse provérbio e desse autor. Ele vai fazer isso por três vezes, três ou quatro vezes ele vai fazer. É uma característica do seu perfil literário, tá bem? Versículo 16. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Veja bem, os perversos se assemelham muito às bestas feras em sua sagacidade, volúpia, violência por devorar as presas. E como nós já vimos em outras passagens, a expressão hebraica Sheol Pode ser traduzida por sepultura, sim, profundeza, sim, pó, sim, morte, sim. E um detalhezinho que escapou de novo aqui na BKJA, eventualmente inferno, não fica muito claro. Parece que os outros temas são trabalhados abundantemente e de vez em quando, eventualmente, em um determinado evento, é categorizado o inferno. Não é assim que aconteceu. O que aconteceu foi que o povo hebreu, depois israelita e depois judeu, demorou para fazer uma teologia sistemática, dogmática, acerca do que é o inferno. Isso só acontece de modo mais intenso nos primórdios, nos primeiros séculos e milênio até na monarquia. Isso estava tranquilo, vou morrer, vou para o pó e vou para os braços de Abraão e estava assim mesmo. Depois do exílio na Babilônia, então o contato com outros povos fez com que o povo de Judá começasse a elaborar a sua teologia sobre o inferno, e aí utiliza o Sheol nesse sentido. Mas não acaba ali no exílio babilônico. Durante 400 anos, eu repito, isso vai ser mais elaborado ainda. No período de Jesus, ainda mais elaborado, se bem que muitas coisas já tivessem sido consolidadas. Depois da morte de Jesus, isso continua sendo trabalhado. Depois que os judeus são expulsos da sua terra, no ano 70, no final do primeiro século, quando eles são dispersos, os rabinos vão categorizar, vão dogmatizar, vão sistematizar esse conceito, e essa sistematização vai demorar todo o período bizantino e todo o período medieval. Nós podemos dizer que isso praticamente fica encerrado no final do período medieval. No final do período medieval. Então vale a pena você estudar livros bons, né? Porque senão, se for estudar um livreto sem muito fundamento, o que acontece é que alguém vai fazer a comparação de Sheol com Hades sem nenhum critério ou coisa parecida. Então, não é que eventualmente apareceu o Sheol com a ideia do inferno. É gradativamente. Não é eventual a questão, é gradativo. O conceito foi sendo elaborado gradativamente. E só terminou 1.500 anos aproximadamente, estou só arredondando, 1.500 anos após a morte de Jesus. Então, é importante você que gosta de estudar, que gosta de ler a palavra e aprender mais informações, saber disso. O conceito de Sheol para o hebreu, para o israelita, depois para o judeu, é muito diferente do conceito que os outros povos tinham, em particular os gregos, tá bem? Muito diferente. Algumas coisas se assemelham, mas no todo é bastante diferente. Versículo 17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, mais uma vez, ou de quem trata sem consideração e obediência à própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Irmãos, irmãs, vamos respeitar, honrar o pai e a mãe. Esse é um mandamento do Senhor, com promessa para a nossa vida, de vivermos longamente, tá bem? Então vamos honrar, não vamos aceitar esse padrão que está sendo estabelecido também gradualmente pela sociedade de total desrespeito. Vamos honrar. Ah, mas eles têm um pensamento ultrapassado. Bom, meu querido, é claro, né? Se ele nasceu 20 anos antes de você, 30, 40 anos antes de você, é claro que ele é marcado pelo pensamento de décadas antes da sua. E às vezes não teve o acesso que você teve a uma série de elementos. Mesmo assim, ele precisa ser honrado, precisa ser considerado, precisa ser obedecido, sobretudo naquilo que é a palavra do Senhor. Versículo 18: há três caminhos misteriosos. Olha aí de novo a característica de Agur. Há três caminhos misteriosos demais para minha compreensão. Quatro que não consigo entender: o caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. É difícil compreender o caminho traçado por quaisquer desses viajantes. A total liberdade, a sinuosidade quase ilógica dos movimentos, marchas e demarchas, a falta de rastros perceptíveis quando passam, nos deixam com uma incógnita na cabeça e, na verdade, um anseio de suplicar ao Senhor que nos revele qual é a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria dele, o Senhor. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. A partir do versículo 3, do versículo 19, nós vamos ter então agora uma série de conselhos, e esses conselhos quase todos já foram mencionados. Então, podemos dizer que é um outro bloco, que é o último bloco. Vamos ver? Versículo 20. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Já até trabalhei no começo. E aqui está falando da mulher imoral, está falando da mulher adúltera, que logo em seguida, depois de um ato de adultério, vai dizer para si mesmo: não fiz nada de errado. Então, isso é abominação diante do Senhor. E de novo, podemos contextualizar e dizer: o conceito de imoralidade aqui diz respeito particularmente à mulher. Ponto. É isso que a Bíblia está trabalhando. Ponto, não é ponto e vírgula, é ponto. No entanto, esse conceito da imoralidade pode abarcar, pode alcançar não só a mulher, mas pode alcançar o homem também. Então, nós podemos ficar atentos a esse versículo e pedir a Deus que nos livre de toda imoralidade e do cinismo de dizer: não fiz nada de errado. De novo, a característica do autor: três eventos abalam as estruturas do mundo, quatro a terra não pode suportar. O escravo se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição. A mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. Quatro seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Percebam os mistérios que estão colocados aqui, mistérios revelados pela própria palavra do Senhor. Eu quero dizer, repare a profundidade do que está sendo posto aqui. Muito bem, os coelhos, versículo 26, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Olha quantas questões que ele levanta e quantas questões retóricas. E quantas questões que já trazem uma resposta e outras que nos deixam um pouco perplexos diante da questão. Mas o que importa é que a palavra vai se explicando, vai deixando claro aqui a ideia daquilo que deve ser contemplado como sabedoria de Deus em alguns seres que ele criou e aquilo que deve ser rejeitado, como a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. Então, isso é uma coisa que nós devemos abominar, tá bem? Mas não é diferente do homem de mau gênio que não consegue se casar e do servo que toma o lugar do seu senhor. Não é diferente. Aqui é específico para a mulher, mas o conceito não. O conceito se aplica a toda a humanidade. Repetindo 26, os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar. Olha que ironia para falar de nós como humanidade. Os gafanhotos, que não têm rei, ainda assim conseguem trabalhar, unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Ah, que Deus nos faça como os gafanhotos. Diante dos reis ou sem reis, que nós consigamos trabalhar unidos e avancemos em direção aos nossos objetivos. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. Olha a sutileza. Há três seres de andar elegante, quatro que se locomovem majestosamente. Olha a beleza para encerrar. O leão é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O leão, o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente de seu exército. Que coisa, hein? O leão é o mais poderoso, nada intimida. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Parece um galo, parece um bode à frente do seu exército. Se procedesse como um tolo, se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Em nome do Senhor Jesus, no muito falar, há transgressão, diz a palavra do Senhor. Repito, no muito falar, há transgressão. Então, se você procedeu como um tolo já, em se exaltar a si mesmo, ou se você tramou o mal, fecha a boca, para com isso. E dê honra e glória ao Senhor, e seja alguém humilde que está sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer, como diz Oséias, e de glória em glória você vai caminhando em direção à imagem e semelhança de Jesus. Para encerrar a nossa devocional tão linda, tão cheia de sutileza, de incógnitas, de uma articulação literária diferenciada de Agur. Versículo 33. Pois assim como bater o leite produz a manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de quem só produzirá uma grande briga. Irmãos, irmãs, alertas. Todos nós de prontidão, alertas. Olha a comparação. Pois assim como bater o leite produz manteiga, se você vai bater o leite, vai produzir a manteiga, é derivado do leite. Da mesma forma, uma pancada no nariz, assim como você bate o leite e sai a manteiga, uma batida no nariz faz jorrar muito sangue. E vai provocar raiva de alguém que só produzirá uma grande briga. Por isso, nós temos que ter o domínio próprio, o bom senso, o amor, a temperança, o controle, o controle do temperamento mesmo, para que nós não venhamos a fazer nem o nosso nariz jorrar sangue, nem o nariz de outra pessoa, provocando a raiva nesse alguém e produzindo briga, porque nós não somos da briga, mas nós somos da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus vai trabalhar esse versículo 33 no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores é que vão herdar a terra. E aí depois você leia todo o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 em diante. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra de sabedoria, tão bem articulada, tão sutilmente construída, tão rica do ponto de vista literário e do ponto de vista do conteúdo, encharque o nosso coração, inunde o nosso coração, e que nós não nos fadiguemos e não venhamos a dizer que estamos exaustos, porque não temos inteligência, porque não aprendemos a sabedoria, porque não sabemos identificar quem subiu ao céu e quem de lá retornou, quem reúne o poder dos ventos, quem represa as águas do mar. É o Senhor quem determinou todos os limites da terra na criação. Qual é seu nome? É Hashem, é o nome. E o nome do seu filho, quem é? Jesus. Respondei-me, se é que sabe. Eu digo, é Jesus. É o Criador, o Pai, e é Jesus. Embora o Filho também tenha participado na criação, o Espírito também, mas isso é para conversa sobre Trindade. Que a palavra de Deus, que é comprovadamente pura, seja um escudo para nós. Não precisa acrescentar nada à palavra. Nada. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não venha te contradizer um dia. Mas, pelo contrário, procure a bênção do Senhor. Não busque a riqueza excessiva, nem, claro, não vai almejar a pobreza excessiva. Não vá caluniar ninguém. Não vá se considerar puro sem o sangue de Jesus. Quem nos purifica é o sangue de Jesus. Lave-se de sua imundice, se arrependendo, confessando o seu pecado, pedindo perdão, mostrando fruto de arrependimento. Não ostente os seus dentes como espada afiada, pronto para devorar alguém. Não, não, não. E que no aguardo entre a morte, a primeira morte e a vida eterna, nós estejamos no Sheol, e nesse Sheol, saindo dos braços de Abraão, vamos pro colo do Senhor, e ele vai nos abrigar, nos acolher e nos preparar para o novo céu e a nova terra, e que nós possamos descobrir os mais profundos mistérios que estão postos aqui. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos inunde do poder do seu Espírito. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a revelação da profundidade, da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, que vem através do Espírito Santo, que nos faz conhecer toda a palavra, que nos faz lembrar a palavra, que nos revela tudo acerca da palavra, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.